Está entrando no ar. Rádio Difusora. Evangelização, música, notícia, esporte, prêmios. Rádio Difusora de Jataí, ZYH 765, 10 mil watts de potência, transmitindo em onda média 680 kHz, pela internet www.difusoradejataí.com.br. Rádio Difusora, emissora que integra a rede Divino Espírito Santo de comunicação. Jornal da Sete. Oferecimento Sicoobi. Seja você também um cooperado. Sicoobi, faça parte. A notícia sempre é em primeira mão. Está entrando no ar. Jornal da Sete. Um noticioso completo. A notícia sempre em primeira mão. Jornal da Sete.